Bandas.com. Banda. Porta da sala trancada. Só que dessa vez eu cheguei, não estava, eu entrei e fiquei desconfiada. No sofá uma bolsa que não era minha, roupas no chão e uma calcinha. Na hora eu não sabia o que fazia, escutei um barulho no quarto de cima. Te peguei com outra na nossa cama. Não vou dar nele nem você, porque sou uma dama. Quando acabar aí, taque fogo na cama. Foi sacanagem, queima roupa. Te peguei com outra na nossa cama. Não vou dar nele nem você, porque sou uma dama. Quando acabar aí, taque fogo na cama. CDs.com.